140, decolado aos 21, chame o controle em 1208. 208, graças. Bom dia. Olha, chame a 6140, transferiu. Chame a 6140, contato, tudo mantém 350 na saída Pucajamo, após Aracaju. Pucajamo, Aracaju, 6140, graças. Controle, prossiga. Quilo, Quilo Lima, mantém a regra de voo visual, já passou caixa prego. Após a praia de Bonha, despacho Paripe, Quilo, Quilo Lima. Azul 4207, livre decolagem, 160 graus, 109. Azul de decolagem, 4207, decolado aos 24, controle 1208. Controle 208, 4207, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207, passando 1500 pés para o 360. Contato, submantém nível 360 na saída da El, Lida, pós-bridge, Azul 4207. Da El, Lida, bridge, sobe 360, Azul 4207. Controle Salvador, bom dia, Salvador 83, informação Oscar, sai de Lida. Azul 4207, está livre, vai direto Lida. Direto Lida, Azul 4207. Romba 83, acionando identificação. Esse mantém o nível 050 na chegada Mari. Vou em Mari para a chegada Mari, guarda elétrica X-Ray, pistão 10, ajuste 020, bomba 83. Jet 6740, desça e mantenha 3000 na chegada Mari, guarda LSX Ray, ajuste 1020, web 6740, sem identificação. Firmo e desconsidere as restrições em ITAP, web 6740. Ponto de espera da 10, torre 1-186, altímetro 1020. Certo. Passe o mono inicial, 1-0, 14-186, gol no 2-0, na boa tarde. Boa tarde. 5-7-2-8, após o tráfego da Gol, Juliette, portão 09. Após o tráfego da Gol, Juliette, portão 09. Lima 740, autorizado direto Duna. Direto Duna, o Lima 740, autorizado. Estabilizou 4060. Operação LS, torre 118, decimal 6, pomposo. Salvador Azul, 4060. Torre 118, decimal 6, azul 4060. Salvador 4060, azul, bom dia. 4060, check-trem. 4060, check-trem. Informe com o trem checado. Controle Xané 6140. Prossiga. Passando 160 para transferir, se a gente conseguir uma prova mais à frente. Chama agora Recife Frequência 12685, alterno 2545, Xané 6140. 6545, grato. Quilo Quilo Lima, reporte. Próxima rotatória, Quilo Quilo Lima. Azul 4207, cruzou o nível no 60, chama Recife agora, frequência 1251, alterno 3325, Azul 4207. Recife 2-1-3-3-2, Azul 4207, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 260. Azul 4060 no Solos 31, chame Solos 21 decimal 9. 219, 4060. Volo 260, livre decolagem, 160 graus, 109. Ele já parou, já não deram bom. Paulo Salvador, bom dia, Azul 4060, livrando. 4060, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 4060. Lima, chame torre 1186 para ingresso para o tráfego, quilo, quilo Lima. Cliente, torre 786, quilo Lima. Torre Salvador, Papatango, quilo, quilo Lima. Golo 260, decolado aos 33, controle 1208. Roger 208. Quilo, quilo Lima, ciente do tráfego, tensão de pouso 17. Afirmo. Tranquilidade presente, autorizado final do ano 7, agilizando o máximo possível. Chame fora 3 milhas, ok? Chamará 3 milhas fora do ano 7, quilo Lima. Sione, identificação, reposto para descida na chegada Mare, guarde LF, Surei, ajuste 1020. Que incidente, a chegada Mare foi perdido o contato com o centro, não teria possibilidade de proa de Mare. Nativo, na proa de... acho que ele vai Itape. Itape e na escuta para descida. Ok, Itape na escuta para descida, Trepe. Sobre o Alfa Tango Tango, só escuta Mateus 0620. Mantém o 060, Alfa Tango Tango. Aqui Nativo, 060. Controle com 1260. 260, contato sobre uma técnica 390 na saída Puca, Jambo, Aracaju. Puca, Jambo, Aracaju, 390, 260. Controle UF767, base 0, autorizado ILS. Afirma, autorizado final ILS, Web 6740. Autorizado Galeão, 340, Uper Zulu 1-0, Nicola 1-0, curva direita da El Leda Bridge. Controle 1208, aciona 5465. Quilo Quilo Lima, tráfego avistado, autorizado pouso 1-7, vento 1-7-0 graus, 1-0-9. Ciente Lima. Só confirma a saída. Ael, Lima, Lima. Correto, chama a puxa. Gracias. Romba 83, desse mantém 2000, ajuste no 020, Romba 83. 2000, 020, Romba 83. Bom dia, voo 9777, autorização Porto Seguro. Voo 777, bom dia, Porto Seguro, autorizado, 340, 350, decola da 10, curva direita, Nandael, Leda, B10, controle 1208, aciona 5467. 340, autorizado para Porto Seguro, conforme a rota do plano, Del, B10, transponder 5467, controle 208, voo 9777. É Dael Leda B10. Dael Leda B10, voo 9777. Sinal transponder 5467. Afirmativo, 5467. Não puxe. Camarada. 7, Black Track, também escuta até a data. Salvador, bom dia, Web 6740, na final, trem baixo para baixo. Web 6740, avistado, livre pouso, vento 150 graus, 07 nós. Livre pouso, Web 6740. Salvador, trip 5220 para a descida. Se mantenha altitude 4000. Trip 5220, desconsidere as restrições em etapa, ajuste 1020 no 020. 1020 descendo para 4000, trip, lembra das restrições. Romba 83, autorizando o sinal LS. Ativo. É, número 1 um agora para pouso, o tráfego precede, já está tocando o momento mais 737 da WebJet. Tango, serviço está terminado, mantém nível 060, chame Ilhéus, frequência 201, Alfa Tango Tango. Web 6740 no solo 41, libere a direita e chame o solo 219. Libera a direita, ponto 219, 6740. Coral, senhor, serviço está terminado, chame agora Ilhéus 120, decimal 1, Alfa Tango Tango. 20, Tango. 1260, cruze nível 70, chame Recife agora, frequência 12685, alterno 2545. Gol no 260. 2645, Bom dia. Transição Aracaju. Rumba 83, com a Palestina LS, chama torre 1186, Rumba 83. Afirmativo, informe trem checado, 160 graus com 10 nós, Rumba 83, livre pouso. Do 9777, congestionamento. 777, estação 25, está livre de mandataque. Livre de mandataque, 777. Desse mantenha 2000 autorizado final LS. 2000 autorizado LS, o trem 5220. Rumo 83, solo aos 46, táxi até o pátio militar, me escuta, até o corte. 777, autonomia de 12h45, meu B1978, alterna com... Bruno, 777, chame no ponto, no ponto de espera, chame a torre 186, 1020 altímetros. 1020, no ponto de espera, chama 186, Bruno, 777. Localizador, tripe 5220. Complexo sinal LS, torre 186, tripe 5220. 186, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, tripe 5220. Tripe 5220, bom dia. Check trem. Estou de baixo, senhor, ainda. Ok, informe com trem baixado e travado. Vento 140 graus com 10 nós, altímetro 1020. Formará. Mantenha, mantenha o ponto de espera, agora no 777. O trip 5220 agora configurado, baixado e travado. Livre pouso 150 graus com 12 nós, trip 5220. Livre pouso, trip 5220.